O peito, tiotosse você encontra nas farmácias. A máquina não para. 89. A máquina do som. ZYS 649. Rádio Viva Voz FM, modulando em 89,7 MHz. A rádio do sucesso.